mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Santo é seu nome, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, céu. Eu sou o anjo maldito que vaga na calada, violentamente, sem motivos pra risada. Sou pânico na quebrada, com seu sangue eu lavo a calçada. Sou a prata da favela, o terror da plebozada. O vírus ebola que destrói a sua mente, fode o seu pulmão, estoura a veia corrente. Sou seu pesadelo, pior que inimigo. Sou a 9mm explodindo seu ouvido. Vila Mara, Barro Preto, Jardim Industrial, Vila Nova York, Favela Naval. Os boy gela na mira da ciclope. Eu, tipo Robin Hood, roubando para os pobres. Só miséria, não dá. No bolo de Briai, salva os bandidos no Jardim Popular. Aqui é sem massagem, burguês só se fode. Daniel Sansi, camisa 9 na febre. Watch Store. Sua corrente de ouro, seu blade apageiro. Não vai te fazer falta amanhã no seu enterro. O blazer de linho, coberto de sangue. Trazi pra quem te usa, os passou longe. Quem sabe desse modo, Deus ouça minha voz. E pese na balança a diferença entre nós. O óculos na favela, um nóia na viela. O crack, a rota, o vício da branquela. O homem que passa mal no funeral, Deus fica na fita do Banco Central. Traficante nervoso, menor de idade na calada, foi morto pelo Denai. Que Deus te proteja, apesar dos pesares. Acolha sua alma e não me desampare. Olhe dentro de você, o que você vê? Um bosta, um nada, eu não quero ser. Mais um pra humilhar, mais um pra massacrar. Com a palavra de Deus, aleluia, enricar. Eu posso ser até Alibaba no inferno. Esse pecado comigo eu não levo. Sei bem quem eu sou, entre nós chega aí. Pela favela e a favela é por mim, cruzão. Que dói mais um tiro de um PM ou ver o presidente mentindo pra gente. Eu abriria o seu peito, arrancava o coração. Bebia seu sangue, queimava o pulmão. Começava com Maluf, Pita e Vicente. Só de sangue de canalha, iria dar enchente. Graças a vocês, eu sei roubar, sei matar. Mãezinha do céu, eu só não sei rezar. Então eu vou poupar seu tempo e dizer quem eu sou. Sou o anjo maldito que você criou. Contagem regressiva. Depois dessa rajada vale menos minha vida. Eu sei qual é que é, só veneno, só ódio. Não bebo do seu vinho, muito menos do seu copo. Mas se eu fosse um empresário, ou melhor, um doutor, não teria preconceito, meu dinheiro compra cor. Sentaria em sua mesa, cheio de diamantes. Seria um gigolô, na elite dominante. Diz doutor, quem eu sou? Fletista ou lavador? Tenho carro importado, preferência de cor. Eu sou a maioria que vive no anonimato. Cadeia, Febem, asilo, orfanato. Longe da escola, sem educação. Limitado de ser visto como um bom cidadão. Um lado negativo no hip-hop da mídia. Ameaça do sistema, a esperança da família. Na arte milenar, cara a cara com perigo. Meu raciocínio é rápido, violento e destrutivo. Tô na finalidade, estouro o cofre, cai pra dentro. Hoje minha família, eu tiro do relento. O garra, a rota, rajada, rajada, rajada toda hora. Então vem, vem na fé, bandido. Eu sei qual é, tô preparado pra guerra. O sistema me quer, tipo réu primário na zona de ataque. Colaborando com essa porra da destaque. Eu boto fogo na minha cela, quem deve é meu refém. O choque entra, eu sou finado. A mídia cobre tudo bem, mas a minha família vai chorar a dor do anjo maldito que você criou.